167, decolando 252, chame o controle 120298, bom voo. 208, boa. 4089, agora é Copa, Vitória. Alfa, Juliette, 3206. Tem condição de ingressar com Juliette pro portão 1, 3206? 396, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060, NH1906. 060, 10, 16, bom, 3. Boa tarde, Gol 167, Gol 1. Gol 167, contato radar, suba para o nível 360, voa em Leda. Para o 360, vai voar Leda, Gol 167. Para o táxi, suba 15, 1454. 454 com 143. 3 horas, Galeão. Gente, o segundo parqueamento do RBZ está no portão 1, está livre, já ponto de espera, quando o som torna na noite decimal 95, ajuste no 0, 16, via Índia. Via Pátio Índia, ponto de espera 1895, voo no 454, 16, lead 16. A Voisque, após o TAP, desce para 3.000, correção, 2.000 pés, que é NH1906, está livre LS, que se reita pista no 0, reporta estabilizado. Ok, entendeu que está autorizado, está presente, desce para 2.000, autorizado LS, reporta estável, isso para mim. Ainda com a pista no 0, gol, não passa, não passa. Copia. Vitória autorizado, 340 é o nível, prossegue via Upper Whiskey 50. Decola pistão na zero, curva direita após, compra o perfil da EL, Leda após o Abdev. Aciona transponda 5475, contra V Salvador 120, decimal 80. O Bruno 867, posição 9, você está em funcionamento. Rosana, que está na sua matagem, 867. Rosana, o táxi, Bruno 867, obrigado. Romeu, Papa Romeu Lima, confirma destino? Ciente, reporte ingressando em Interlagos. 2000 PAB, Papa Romeo Lima. Uma 454, decolada 57, chame controle 120 desse novo, 208, boa. Bom, no 167. Pessoal, desvio à direita. Pro 255, 20 milhas, depois retorna pro de bicho. Preto. Gente. Controle Salvador, gol 1454, saindo pra cima da Dael. Gol 1454, contato radar, super para nível 360 e saída da Dael. 360 Dael. Sete, chame Recife, 1251, alternando 3325. 351, 3325, obrigado. Boa. Zona 396, desça para 3000 pés, que nega 1096, está livre das restrições na posição etapa. Gente, desça 3000, bom 396. Sim, pode ir na 096, bom voo. 0016, segue parte de DJ Alfa. Torre é 18. Confirma a frequência, tô? Alfa, vem aqui, Vitor. Pode nos informar se já foi apresentado o plano de voo como 9830, Salvador, Campinas? 98 não, tenho 9130. Ok, 9130. Estamos prontos para a cota. 1867, a linha decola sem parada? A linha decola sem parada. 867, autorizado, a linha era decolar, pistando 0, vento 1970 graus, 10 nós. Nível de decolagem, voo 1867. Torre de controle de Salvador. Bom dia, Papa Romeu Whisky Bravo Whisky. Vai passar o externo, estável e ali as pistas 10. Papa Romeu Whisky Bravo Whisky, boa tarde, continue a aproximação. Aguarde autorização de pouso, ajuste no 096. Ok, Whisky Bravo Whisky. Controle de Salvador, o tribo Papá Romeu Lima, já através de Interlagos. Gente, reporte rotatória. Reportar a rotatória para o destino final, que é abraço a Vitor, tribo Papá Romeu Lima. Salvador, gol no 454. Prossiga. É bem uma formação próxima à posição da El e Leda está bem no meio da formação. Poderia voar morte vai dar pra gente para evitá-la? Aguarde no 454. Aguarda! Bravo, isso, confirme pátio. É, pátio número 5, Aerostar. Isso. De voo 340. Decola pistão na zero, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, Leda após voa Motiva. Onde intercepta a Pésulo 16, persegue Bridge, a Pésulo 16. Corrigindo, a Pésulo 10, Bridge, a Pésulo 16, Bravo até Azulu e após conforme a rota. Achando o transponder 5521, controlando 20.80. Gente, eu confirmo a aerovia até Bridge, por gentileza? Apesar do 10. Gente, autorizado Campinas 340, decolando 0, curva direita, perfil da EL, Leda Motiva. Apesar do 10 Bridge, apesar do 16, Bravo até Azul, após o alto no plano. 5521, transponder, controle 120, Azul 930. Correto, chama pronto. Salvador, gol no 867, passa 1510, boa tarde. Gol no 867, contato radar, se botar o nível 360, após 2000 pés, autorizado voar Elefa. Após 2000, voa Elefa, subindo ao 360, gol no 867. Palme Whisky Bravo Whisky, solo 04, libera direito, chame solo 1219. 3325, vou no 454, boa. Boa tarde, ingresso Alfa, é portante da Juliette. Romeu Lima, confirme visual com campo? Positivo, visual com campo. Papai Romeu Lima. Na minha torre na noite, 95, Papai Romeu Lima. Tá na torre na noite, 95, Papai Lima. Gona 396, na minha torre na noite, 95. 395, 396. Rodrigo Papai Romeu Lima solicita ser autorizado, estacionado o tráfego, pouso direto no PAC 3 e solicitando apoio de infraero para embarque de passageiro. Papai Triplo Romeu Lima, mantenha o setor norte da torre aguardando, tem um tráfego na final da 10. Fica no setor norte aguardando a passagem do tráfego, Triplo Papai Romeu Lima. Papai Romeu Lima, confirme quantos passageiros? Embarque de apenas um passageiro, cara. Sim. Gol 396, bom dia. Gol 396. Cheque trem, livre pouso, pista número 0, vento 180 graus e 1 nós. Abaixada, amado 396. Travusca, ingresso de Lete, contorno pátio, Lima, Mike, Quebec. Passa novamente na Quebec. Pro Romeu Lima, confirme o pátio final. Pátio 3 Sierra. Tripulo Papa Romeu Lima, o pouso no Pátio 3 é só para descido do passageiro, confirme. Afirmativo, apenas para descida de passageiro, já notificado para decolar de Salvador para Serra Índia com Índia, o triplo Papa Romeu Lima. Romeu Lima tem estimado para decolagem? Está notificado para 1640. Ela já avisou o contrato nacional. Poder são 3193, ciente da Papá, autorização para Rio de Janeiro, Galeão. Papá, confere agora, só ter 3193, Papá. É só uma saída? Da Leda Motiva. Da Leda Motiva, da Antres 193. A posição vai ser 01, né? Ok. Após a passagem de aeronave, a baixa altura, evitando sobrevoo de aeronave, é, posição número 1, no Pátio 3, o triplo Papá Romeu Lima. Bom 396, sala 09, direita 1 no 219. 319, bom 396. Se autorizado, o meu pode ingressar na final da 10, após ingressão na taxiway Delta. Afirmo. Autorizado, ingressar na final da 10, após segue taxiway Delta. Autorizado, meu Lima. Taxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, bom 3 a 0. Autorizado, o cruzamento está presente para a posição 1? Autorizado, o cruzamento está presente de imediato. Papa, triplo, Romeu Lima. Autorizado de imediato, triplo, Papa, Romeu Lima, abraço. Estou alternando 260. 288-260, gol no 867. Boa tarde. Boa. São 3193, copia. Passa a cota. 3-0 Galeão, nível de voo 360. Decola pistão na zero, curva direita após. Compre o perfil da Eulida após o Amotiva, onde intercepta o Pesolu na zero e prossegue conforme a rota. Aceno transponder 5505, controle 120, decimal 80. Nível 360 autorizado, decola para o Galeão, decola 10, curva direita, na Dael Leda Motiva, anti-intercepta, pisolou no 0. Responder 5505 e controle 1208, TAN 3193. Confirma por gentileza nível. O nível 360. Correto, informa pronto. Vamos lá. 96, Juliette, portão 9, que tenta falar me através do gate 8. Juliette, portão 9, eu vou 1396. Salvador, boa tarde, eu vivo o Paparro da Lima. Boa, prossiga. O tribo Paparro da Lima citou um pouso no Pátio 1 agora para mim de baixo passageiro, já foi citado o transporte freiro. Está notificado para 1640, para Serra Índia e Coêndia, se autorizado decolar, já mantém acionado e já está para decolar. Quem está pronto, cópia? Está pronto para cópia. Exato, Salvador, Serra Índia, Coíndia, 500 pés, decolagem em coordenação com a torre, com proa norte, aciona 0140, controle, desconsidero o controle. Ok, autorizada a decolagem então, vai coordenar com a torre em 1895, 500 pés, direto para Serra Índia, Coíndia, código transponder 0140, o tribulo Paulo de Lima está acionado no pátio 3, posição 01. Ok, único a bordo. 2 até o 2, tá? Presente, 118.95, ajuste 1016. Ajuste 1016, tomando torre. Obrigado, Paparro Lima. Salvador, boa tarde. Eu tenho 5447, né? Paparro, autorização barreira. Vai, confere agora a cópia, 5447. Estacionado no pátio 3, já coordenou com o solo. Autorizado a decolagem direta pelo setor norte. Para o setor norte, para a Serra Índia, Coíndia. Tribo Papar Romeu Lima, autorizado a decolagem com proa norte. Reporte para o solo, vento 180 graus, mas 0 nós. Tem reportado fora do solo, decolagem com proa norte. Da... inicialmente pode manter proa sul, decolagem direta do pátio 3, inicialmente manter proa sul, posicionando o cruzamento da pista no deck. Se não há tráfego na sinal da 1-0, pode decolar com o Pro Norte, o Tribo Papá Romeu Lima. Positivo, tem tráfego autorizado, decolagem presente, Tribo Papá Romeu Lima, grato. Trip 5474, autorizado de chegada a Mário, no ideal de descida, desce para 3 mil pés, QNH1 no 0 no meio. Para 3.5474, informa que perdeu o contato com o CQ. Para identificação, 5474. Identificou na presença. Controle Salvador, boa tarde, Trip 5240, para descida. Trip 5240, curva esquerda na proa 050, limite ao QD Mike 100 de Simbra, desça para o nível. Desça para o nível. Aguarde para a descida, 5240. Esquerda 050, limitado 100 de Simbra, aguardando descida. Controle, boa tarde, Sinai 6320, transfere, restrito 90, mantém. Sinai 6320, veteração para prosseguir na descida, curva esquerda na proa 050. 050, 6320. Aguarde descida 6320. Aguarde. Papá Romeu Lima, decolada 17, reporte final. Decolada 17, reportará na final para o pouso, você Papá Romeu Lima. Vai manter proa 075 por aproximadamente 20 milhas de prévia da formação. Confirme a aeronave. 6320 da Senhora. Ciente, confirme a proa e as milhas, por gentileza. Vai manter 190 na proa 070. Ciente. A TAP, aceno transponder 5501, no controle 120, decimal 80. Curva esquerda na proa 030, limite é o QD Mike 100 Simbra. 5474, curva esquerda 030, combina o QD Mike 100 de Simbra. 100 de Simbra. Sena 6320, desça para o nível 060. 060, Sena 6320. Autorização, vitória da conquista. 4 milhas e meia, rumo nordeste é um Alfa Tango 72, passando nível no 50, descida 3 mil pés. Descendo aeronave até Salvador? Afirmativo. Nós vamos ultrapassá-lo, ela está na nossa frente na chegada. Agora vai segui-lo na aproximação. Obrigado. Cena 6320, reduzir para 250 nós. Já está com 250. Trip 5240, voe Duna. Duna. Trip 5474, voe Duna. 5474, Duna. Transponder 208, que tem esse controle, passageiro 225. Correto, informa pronto, puxa o treinamento. E se possível manter a velocidade, confirme mantendo 240 nós. 5240 com 245 nós, desceu 2000 na proa de Duna, mantendo high speed. Ciente e mantenha a velocidade até a próxima marcador externo, se possível. Caso negativo, até Duna. Ciente, lateral. Cena 6320, desça para o nível 050. 050, 6320. 5, obrigado, bom domingo, passa a cidade de lá. Após o TAP Duna. Mária, após o Mária e TAP, após o TAP Duna. 6320. Firme. 320, confirme na proa de Mária. Na proa de Mária. Gente, desça restrita a 140, devido ao tráfego anteriormente informado. 140, na 320. Força aérea 5915, autorizado chegada BOMF, desce para 4 mil pés, QNH 10 no meia. Salvador Monte, boa tarde, passa 089 da Azul, quanto espera da 10. Azul 4089, boa tarde, autorizado uma linha de decolagem, estando 0, vento 1970 graus, mas 0 nós. De Alfa, ponto de espera, torre na noite, decimal 95, ajustando a 0, 1 no meio, bom voo. Passem de Alfa, 19895 é a torre, no ponto espera, com 1016, obrigado. Confirmando a antena de Guarulhos? Alternado Campinas. Ok, gente. Na 320 é autorizado descido até o nível 120. Retoração para sequenciamento, curva esquerda proa 030, limite radial 290 de Salvador. 030 descendo para 120, confirma radial limite. Radial 290, acho que não é 6320. 290 radial 6320. 35240 está autorizado ao final do procedimento LF, que você chama 0, reporte estabilizado. Ciente, a passarela estabilizada. siga. Codelta, poderia informar se fez alguma DLA? Gente, agora a gente pode até que chegue o plano Echo Delta, estamos cedo ainda. Chame o controle, 208. 208, 409, obrigado, boa tarde. Boa. É o BT? 3193, quando espera pronto. 3193, alinhar e manter, 1 no 0. Alinhar e manter, então, 3193. Decolagem sul para o nível 340 na saída da EL. Transição BDF. 340 da EL BDF, 409. Ocean M320, desça para o nível 090. M320, desça para o nível 090. 90, Xené 6320. E poderia manter 220 mais? Autorizado, Xené 6320. 220, descido ao 3, ao 090, Xené 6320. Livre decolagem da 1-0, vento 160 graus, 8-9. Livre decolagem da 1-0, 3-9. Delta Manati 1010? Tiago Delta Manati 1010, decola da 1-7, primeira curva direita, corredor axé restrito, 1-2-0-8, controle, acione 0-1-2-5. Quatro, reduz a velocidade 2109, autorizada final do procedimento LSX-Way, deixa 1-0, deixa para 2-1-10, altimetro 1-0 no meia, segue o tráfego na aproximação, agora meia dúzia de milhas, Alfa Tango 72. Gente, 210, reduzir logo para 170, senhor, e descendo para 2000 pés, o 5474. Reduz até 2009, temos tráfego no sequenciamento. Gente, 200. Sim, de manhã, 3-0-9-0, 3-2-0. Oxa, na M320 está autorizado a descida para 3.000 pés, altímetro 1-0 no meio, aguardando o vetor final para o localizador. 3.000, 1-0 no meio, aguardando o vetor final, 3-2-0. Meu controle, 1-2-0, décima 8. 2-0-8, obrigado. Ah, é, boa viagem. Dia da Moma, Francisco, Pedro 1-9, Bangu, DCC, Rabuco, DCC, Pacá. 208, 1-3-3-3-4-3-4-3-3-2-9-1. Repórter de congestionamento, 3-2-1-1. 1-3-3-3-2-0, completa redução 2-0-0-9. 2-0-0-6-3-2-0. Então, 9-1-3-0. 9-1-3-0 das 2, confirma? Isso, é, a gente era. A gente era o 4463, agora foi alterado o 9-3-0. Ah, sim, a gente tem o plano do 4463 para Ilhéus. É, não, mas o voo foi. Esse aí provavelmente foi cancelado, está alterado para 9-1-3-0, agora direto para aqui. Sim, 9-1-3-0. Salvador é o 3547, está pronto para o direcionamento. Está ali para repostar, 4-4-5-4-4-7. Pode lá. 1-7-0-9-5-4-7-4. DP 5-2-4-0-7-7. Completa final, tome 1-8-9-5. 1-8-9-5-4. Ocean M320 para o localizador, curva direita, proa 060, peça para 2-1-7, está autorizada final do procedimento LSX-3. Direita, 060, autorizado, estira para 2000, vai importar a velocidade de 6-3-0. Final da 1-0. Trip 5240, Continue na final, reporte passando externo, vai ajustando o zero no meio. Ciência, boa tarde, externo. Romeu, Romeu Bravo, controle Salvador, boa tarde, acione identificação. Desça para o nível 050 na chegada à Mare. Ajuste de altímetro no 0 ou no meio. Papa Romeu, hotel, hotel, X-ray, controle Salvador. Manda procedência. Sim, autorizado direto para o LFI, mantém condições mais, altímetro no 0, 1 no meio, Papá Romeu, hotel, hotel, etc. Trip 5240, passe, o externo. Gente, trip 5240, o vento é 160 graus, 89, livre e pouso, 90. Teste, valeu de boas, baixa pra lá. Passão no 60, azul 4089. Confere azul 4089, chama agora o centro Recife, 125.1, alterna 136.25, com gosto. 251, alterna 3385, obrigado, bom domingo, 4089. Interceptou o Lotus 5474. Reduza para a velocidade de aproximação, agora tudo em fundo com 8.95, positivo. 18.95, grato. Salvador, é o 35447. Prostate com 71 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Palmas. Torre, o trip 5474, foi LS, baixou e travou. Gente, o trip 5474 segue o ATR da companhia. O número 2 para o pouso, ajuste 10 no meio. Seguindo o 72 da companhia, 10 no meio. Informação, aguardando transferência para a torre. Está reduzindo, a Xené 63 já. Xené 6320, agora a torre 118, decimal 95, com bolso. 895, com bolso. Torre está 3193, está dizendo à esquerda para 185 por 40 milhas. Autorizado, desvio está 3193. Já enter. Arrumei o hotel, hotel X-ray, confirme se o código de tração está acionado corretamente. Não está recebendo informação nem de modo off, nem de modo já. Zero está estabilizado, está já travado. Cadme, 320, continue na final e aguarde a autorização de pouso. Ajuste no 0 no meia. No 0 no meia aguardando, né? 320. Trip 5474, livre pouso, na 10, vento 180 graus, 07 nós. 5474. Meia, reposta estabilizada. Zero no meio. Jorge Salvador, boa tarde. É o 35447, está pulando a posição. Qual tem a posição, o 35447? Então, 3193, chama agora o centro Recife, 125-1, oferta 133-25. 25133-25, tá? 3193, já. Oi, por gentileza, confirme a condição da pista para 6320? Ficha tá seca, o 6320. Pode ser, obrigado. Nada. .574 no solo aos 33. Direita 1219, solo. Direito 219, 5474. Segue acionamento da 3216 no gate 1. 3216 no 1, tá livre, reporte táxi. Livre pushback acionamento, após parar, táxi, tá 3216. Solo, boa tarde, é o 5474, direção da Alfa. 574, Alfa Kilo, pátio 3, posição 4. Alfa Kilo, pátio 3. Chegada a AMAN, ajuste o altímetro no 0, 1 no meio. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ela vai lhe guiar até o ponto de espera devido a obras aí na lateral da Oscar. A direita do eixo da estrada em uma milha, como que está fazendo na conta de um? Sendo 8, ou na reposta estabilizado o Fazer 59 no fim? 79, Papá Romeu, Romeu Bravo Oscar, desça para 3 no 10, reduz a velocidade 220 mais. Altímetro no 0 no meio. 3220 no meio pra baixo. Salvador Barulhos, prepare Dael, Leda Motte, vagão distante copa. Aguarda. Na 6320 no solo aos 36. Ao livrar a direita 1219 o solo. Livrar 219, 6320, boa. Delta, alinhar e manter 17, reporte pronto para decolagem. O trip 5447, decolagem autorizada, dá 1-0, vento é 1-80 graus, 089. Sempre decolagem do trip 5447. Espera 1-7. Vento. 0 graus, 089. Salvador Guarulhos, 340, nível autorizado, via o peso Lu 1-0, bridge, o peso Lu 1-6, Bravo Trazulu, trivia após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5541, o transponder. 340 para Guarulhos, Alfa Rota do Plano, peso Lu 10, bridge, peso Lu 1-6, Bravo, Trazulu. Recife, conforme decola da 10 para a direita, da Almeida, Mótica. Chama controle 20.8, acionar 5541, 3205. 305, reporte posicionamento. Passa pronto. Controle 120.8. 208, gratuito. Um no 8, decimal 95, 0.5915. 120.8. 120.8, crack. Salvador, boa tarde, papapapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, controle Salvador, mantenha condições visuais. Mundo bem. Altímetro Salvador, no 0.6. Sim, autorizatura direto, Manaquisa. Autorizado, reporte livrando a CPR. Boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, é o 35447, perfil MOMO. 35447, contato radar na decolagem, suporte nível 200 na saída MOMO, transição batata. 200 MOMO batata. Eu, Fábio 5915, BIP checado, livre o pouso, não no zero. O vento é 160 graus, 079. 05915. Seu ingresso da Juliette, portão 5. Seu ingresso da Juliette para o 5, né? 320, muito obrigado. Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, você não conta, viu? Negativo. Ele para o localizador, completa direita por 1 no 3. Isso, no 3, 5, 4. Funcionamento 305, desça para 2 mil pés, altímetro como 0 no eixo, autorizado a final do procedimento LS, como 0, reporte estabilizado. 2 mil pés, 0 no meio, reportará estabilizado. Controle, o hotel X-Ray, está vivo, Alfa, pouso. Alfa, o hotel X-Ray, frequente livre. Livre, graças. 3216, guarde só um instante para iniciar, para ingressar na 10, devido a tráfego na curva final da 10, 3216. Mantenha a posição na 10, tá? 3216. Para o Bravo, completa final, estou vindo 18, decimal, 95. 95, claro. Deixa para Romeu, Romeu, Bravo, tá? Boa tarde, o Romeu Bravo Oscar vai pousar na 10 mesmo ou prossegue para a 17? 17 a partir do externo. Gente, o TAN 3216, alinha e mantém a 10? Alinha e mantém na 10, TAN 3216. O Romeu Bravo Oscar reporte para a mudança de regra de voo, o ajuste é 10.6. Está presente, Romeu Bravo Oscar. Plano IFR cancelado agora aos 4.2. Abandone a final da 10 com curva à esquerda e chame na final da 17, o Romeu Bravosca. Lembrando a 10, chamará na final da 17, o Romeu Bravosca. O FAB 5915 no solo 42, backtrack autorizado e livre na Taxi Hotel. minha 6315, eu fiz um pequeno para a esquerda para evitar uma formação sobre Itaparica. Autorizado, desvio, acho que na 6315, reporte estabilizado. Poderá estabilizar. Salvador, é o trip 5447. Poderia coordenar para a gente, senhor, após o Momo, vá direto ao destino, Barreiras? Está apresentando qual seria a prova para vá direto Barreiras do trip 5447. Está presente para o 300, senhor, 300. Autorizado, direto Barreiras do trip 5447. A gente vai voar direto Barreiras, trip 5447, graças. A voz cabe estado, livre pouso, na 17. O vento é 160 graus, 109. Livre pouso, 17, Romeu Bravasco. Está funcionando a procedência ou que é o que é? Vai ser com minha procedência? Sente o Papa Tranquilo Quebec Serra, mantenha condições mais, altímetro em Salvador 1016, reporte Paris para ingresso no corredor internado. O TAM 3216, decolado aos 45, chame o controle em 208. Romeu Bravosca, no solo aos 4.5, tá livre o táxi Aterestar, boa tarde. Patrulha, tá 3216, boa. Tá 3216, boa tarde, contato na danada colagem, tu fala nível 350 na saída mundo, transição próximo. 350, ponto forte. Salvador Brasília, 360 nível autorizado, via pelo 17. Decolada 10, primeira curva direita, saída arbor, elefa. 1208 controle, 5547 transponde. Zero está autorizado para Brasília pela 317, decola 10, curva direita, arbor, elefa. 08-5547 transponde, está 32. Reporte de posicionamento, Tereza 3. Boa tarde, o sistema é 305 e LS X-Ray, checando a posição dura. Xené 6315, gente, reporte passando externo, ajuste no 016. Voltando externo, com ajuste no 016, 6315. A pushback é acionamento 3205 no 04. No 4 está livre, reporte táxi. Salvador, muito boa tarde, o 6141, frente daqui, transferiu o cantador 160. Chanel 141 no controle Salvador, senhor, identificação desça para o nível 050 na chegada máxima, na chegada bom. Ajusta o altímetro no 06. 050 na bom, ficou Chanel 61 no 41. Passando externa, 6315. O Rocha 9-6-3-1-5, livre pouso no 0, vento é 190 graus, 099. Livre pouso, pista 1-0, Rocha 9-6-3-1-5. Ativa. Daniel, ativa. Pushback, acionamento, passageiro do 2262. 2262 do 3, está livre em Forte Taxi. Tá. Dois anos meia, pode lá, frete é presente? Precisa direto pro Cogbo. Cogbo, tá, 32 anos meia. Frequência livre, mais pro Delta, resposta para reset. Valdo, 380, nível autorizado, via Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trivia após conforme. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, a saída da El, Leda, Mottman. 1208, controle. Acione no transponder 5557. 1907, São Paulo, Cubanha, 6280. Decola da 10, primeira curva à direita, na Dael, Leda, Mottman. Apesar do 10, que é difícil, não tem gravador de curva, que é difícil, mas também 206557. Reposto de acionamento, 9037. 9037. Salvador, boa tarde. Azul, passou no meio, começa a passar. Salvador, gol 208. Azul 416, controle Salvador. Sendo identificação, desça para o nível 060 na chegada Mari. Ajuste altimetrão no 0 no meio. 060, chegada Mari, ajuste no 0 no meio, desça turno no meio. Gol 2018, acena identificação, desça para o nível 070 na chegada Mari. Ajuste altimetrão no 0 no meio. 070 na Mari. Sumir a saída Momo, Mike Oshka, após Batap. 58B. Reposto de funcionamento. 51, ligar na direita, 129, o solo. Direita, 129, na direita. Salvador, muito boa tarde, né? 325, Bruno. Consegue Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, na direita. No meio, chama agora o centro Recife, 126.85, alternativo 125.45. 2.800, 145, alternativo. Bom, bom. 69 a bordo, 4 horas e 30, Salvador. Prossegue táxi até a saída do pátio 3, 2262. Até a saída do pátio, aguardando o passageiro 2262.